Me tem de fantasia, quer me chamar de Halloween. Não dá bala, fica em cima de mim. Ela só me desce, pede pra não dar pra ele. Você quer me seguir só pra tomar meu dinheiro? Vampira melange, que a travessura é o cair da noite. Pobres em longe, vamos pra cada bolso. Não tenho tempo, baby, tem que ser hoje. E ela fala, pede mais forte. Disse que acha fraco, água com uma bala roxa. Nossa travessura, ela pede com bala louca. Jogando pra mim, ela fica quando tá louca. Disse, sabe quem eu sou, pediu pra tirar sua lua. Ela fica mais quente se a lua estiver cheia. Tudo bem, já é meia noite e meia. Posso te levar se você quiser. Ela que conta a grana, ela acende puxa no dia das bruxas. Ela quer ser meia noite, e ela faz esse blush. Ela gosta de cães. Ela drop esse doce, ela quer travessura. Depois de sentar forte, ela dorme igual múmia. Depois da meia-noite, eu saio dessa tumba. Yeah. Sugar, yeah. Nesse capô tá com bala purple. No meu pescoço só ouro. Bruxas também são meu povo. Vivo a vida igual Tim Burton. Black, white. Quem não entende vai me chamar de louco. Seja bem-vindo ao meu. Me tem de fantasia, quer me chamar de Halloween. Não dá da bala, fica em cima de mim. Ela só me desce, pede pra não dar pra ele. Vem me seguir só pra tomar meu dia. Meu Deus, ela desce pra não virar minha noite. Que a travessura é o cair da noite. Talvez em longe, um pra cada bolso. Não tenho tempo, baby, tem que ser hoje. Nesse Halloween, deixa vir. Se fantasiou de perfeita pra mim. Beba essa poção, e eu já sei o fim. Nesse caldeirão, sparkling. Oh yeah. Essa noite eu dou prazer. Aproveita e esquece, aproveita e esquece. Depois que eu te der, depois que eu te der. Vem de fantasia da burn. Sexo é para na cor. Faz tudo pra cima, burn. Só isso é falso. Fazendo essa grana, yes sir. Ela é faixa preta no twerk, twerk, twerk. RJ mira em mim, pegou no Saturn. Se eu tô de aliança, é claro que eu vou dar bola. Festinha secreta é o que a Globo não mostra. Me tem de fantasia, que eu me chamo de Halloween. Não dá da bala, fica em cima de mim. Ela só me desce, pede pra não dar pra ele. Vem me seguir só pra tomar meu dinheiro. Deu lá das vampiras, me elogio. Que a travessura é o cair da noite. Pobres em longe, vamos pra cada bolso. Não tenho tempo, baby, tem que ser. Me tem de fantasia, que eu me chamo de Halloween. Me tem de fantasia, que eu me chamo de Halloween.